Papa, que estamos no 275. Ao acordar desperta dormente, tu que jazes no sono da morte, e que tens uma tão triste sorte. Ó, desperta por Cristo Senhor, pois te chamo fiel Salvador. O seu sangue na cruz já derramou. Thank you.